já vivi, por isso aprendi. Tudo ter seu tempo, procurei evoluir. Agradeço a Deus por eu estar aqui e faço valer o meu motivo de existir. Muito já vivi, por isso aprendi. Tudo ter seu tempo, procurei evoluir. Agradeço a Deus por eu estar aqui e faço valer o meu motivo de existir. A cada nascer do dia se inicia um recomeço. Acordo logo cedo, respiro e agradeço. Prossigo o meu caminho entre rosas e espinhos, mas sei que tenho um motivo pra poder sentir mais vivo. Família, trabalho, estudos, necessidades, fazendo filtro, tendo maturidade, simplicidade, coragem pra poder vencer. Mas reconhecer que tem tempo para aprender. Não é só querer bater, você tem que correr e não vacilar pro seu sonho não morrer. Vários vão te dizer que você não vai conseguir. Pensamentos assim não te fazem evoluir. Atraia pra si suas vontades, desejos, pra que não se repita sempre os mesmos erros. Pouco tempo de idade, muitas horas de verdade. Criei experiência na ciência da vida intensa. Muitas tretas, muitas crenças. Desde criança acostumado a ouvir a fala mansa da maldade. Cada um faz sua parte, tipo aquele fulano que morreu porque bebia demais. Um jovem rapaz deixou a vida para trás. Por isso eu tenho que cantar, não posso vacilar. Tudo tem seu tempo, seu momento certo de acontecer. Desligue a TV e pare para ver que a educação e a saúde tá uma merda. Não vote nos comédia, busque, estude o que interessa. Pois muitos só querem saber do futebol, jornal e a novela. Acorda meu povo e vê se enxerga. Muito já vivi, por isso aprendi. Tudo tem seu tempo, procurei evoluir. Agradeço a Deus por eu estar aqui e faço valer o meu motivo de existir. Muito já vivi, por isso aprendi. Tudo tem seu tempo, procurei evoluir. Agradeço a Deus por eu estar aqui e faço valer o meu motivo de existir. Sagacidade, verdade, no verso vejo que o tempo passa. E eu não me desespero e nem espero demais. Faço o que deve ser feito, é tipo causa e efeito. Ação gera reação, a rua reconhece se é feito de coração. O tempo passa e é constante evolução. Mental em cima do instrumental, a capela. Orgulhosamente digo, sou favela. E é sem mazelas que eu vou honrar o nome dela. Passado, presente, futuro, pensamentos tão constantes. Tudo num instante, na estante tem história pra contar. Coisa do tipo ciranda, cirandinha de ciranda, cirandá. Andar pra frente e ver que o passado simplesmente guiou os nossos passos e abriu a nossa mente. Como no presente, presente em nossas memórias. Coisas que farão parte dos sonhos e futuras prosas. Passando por provas, vitórias, derrotas, por guerras. Vemos que num determinado momento tudo se encerra e recomeça a saga da vida que será eterna. Mas naquelas eu não posso desandar. Meu senhor guia meu passo e neles não vou tropeçar. É, tudo tem seu tempo. E com humildade e sem precipitações, se chega onde quer chegar. Labirinto insano.